Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão que nos dá muito prazer ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira. Eu convido você agora para ficarmos essa próxima hora juntos ouvindo esse repertório, relembrando de bons momentos, ou às vezes maus, mas passados, e deixar o espírito, né, deixar a emoção tomar conta do nosso espírito. No programa de hoje, como sempre, temos o nosso quadro Dois Tempos. Hoje vamos focalizar a cantora, uma das maiores cantoras brasileiras, Elis Regina. Também teremos o nosso Escolha Sua Música, e eu tenho certeza que mais três músicas que te deixarão também em dúvida de qual escolher para ouvir na íntegra no programa que vem. Para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, para o voto, para o seu voto do Escolha Sua Música, para o envio do seu repertório para o especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês, para tudo isso, o e-mail é o batepapomusical1@gmail.com. Vamos então abrir a parte musical do nosso programa de hoje, ouvindo de Jaime Guilherme, na voz bonita, seresteiro Nelson Gonçalves, canção, aliás, que lembra muito meu pai gostava muito dessa música, Deusa do Maracanã. Vamos ouvir? Às 6 horas da manhã, no largo do Maracanã, eu ouço com emoção uma mensagem que o sino da igrejinha do divino dirige ao meu coração. E quando escuto badalar, vou à esquina pra ver passar a deusa dos sonhos meus, que com graça e singeleza, no seu pisar de princesa, vai prostrar-se aos pés de Deus. E que mais me encanta é ver essa linda santa a outra santa implorar, sem saber que apaixonada a seus pés ajoelhada minha alma vive a rezar. Deusa que eu tanto quero e ocultamente venero no altar do meu coração, passa por mim na igrejinha e nunca, nunca adivinha meu amor sem remissão. Passa por mim na igrejinha e nunca, nunca adivinha meu amor sem remissão. De Jaime Guilherme, na voz do Nelson Gonçalves, ouvimos Deusa do Maracanã. Muito legal, né? Recordando aí essa canção muito bonita. Anos 50, né? Essa canção. Anos 40, eu acho. Anos 40. Mais um Guilherme agora. O Arantes canta dele. Um dia, um adeus. Jamais te amou.

Ouvimos de João Apolinário e João Ricardo, na voz do Secos e Molhados, Flores Astrais. Bate-papo musical 1@gmail.com, e-mail para sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio do seu repertório para o especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Também o voto, o seu voto para o Escolha a Sua Música. Na sequência, vamos ouvir de Abelardo da Silva e Noel Rosa de Oliveira, na voz do Noite Ilustrada, O Neguinho e a Senhorita. O neguinho gostou da filha da madame, e nós tratamos de sinhá. Senhorita também gostou do neguinho, mas o neguinho não tem dinheiro pra gastar. A madame tem preconceito de cor, não pôde evitar esse amor. Senhorita foi morar lá na colina com o neguinho que é compositor. Senhorita foi morar lá na colina com o neguinho que é compositor. O neguinho gostou da filha da madame, que nós tratamos de sinhá. Senhorita também gostou do neguinho, mas o neguinho não tem dinheiro pra gastar. A madame tem preconceito de cor, não pôde evitar esse amor. Senhorita foi morar lá na colina com o neguinho que é compositor. Senhorita foi morar lá na colina com o neguinho que é compositor. Senhorita rasgou seu nome da história, agora é a rainha da escola. Gostou do samba e vivem muito bem. Ela devia nascer pobre também. Gostou do samba e vivem muito bem. Ela devia nascer pobre também. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Dois tempos. Nasceu em 17 de março de 1945 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. e desde os 11 anos se apresentava na Rádio Farroupilha cantando. Fez parte do elenco fixo da emissora, onde trabalhou por algum tempo. Em 1959, assinou o primeiro contrato profissional na Rádio Gaúcha e no ano seguinte foi para o Rio de Janeiro, onde gravou o primeiro compacto pela Continental. A mesma gravadora, em 1961, lançou seu primeiro LP, Viva a Brotolândia, com Calypsos e Rocks. Em seguida, voltou para Porto Alegre, onde ficou até 1964, quando regressou definitivamente para o Rio. Cantou no Beco das Garrafas, reduto da Bossa Nova, onde teria aprendido com o bailarino americano Lenny Daly a célebre coreografia que lhe valeu o apelido de Hélice Regina. Contratada pela TV Rio, passa a trabalhar ao lado de Jorge Ben, Wilson Simonal e outros. Tornou-se conhecida nacionalmente em 1965, ao sagrar-se vencedora do primeiro Festival de Música Popular Brasileira da TV Excelsior, defendendo a música Arrastão, composição de Edu Lobo e Vinícius de Moraes. Em seguida gravou Dois na Bossa, ao lado de Jair Rodrigues, com tal êxito que nos anos seguintes foram lançados os volumes 2 e 3. Apresentou um dos programas musicais mais importantes da música brasileira, O Fino da Bossa, estreado em 1965 na TV Record. O programa foi o responsável pelo lançamento de diversos artistas e sucessos como Canto de Ossanha, Louvação e Lunique 9. A partir daí, sua carreira solo decola. Seu disco Elis, de 1966, traz Canção do Sal, gravada aí pela primeira vez. Foi a primeira intérprete a gravar músicas de alguns compositores, que se tornariam consagrados, como Milton Nascimento, Ivan Lins, Tavito, Zé Rodrigues e Belchior. Participou de festivais e de movimentos políticos musicais, como a Passeata contra as Guitarras, que visava a preservação das raízes da MPB contra a invasão estrangeira. Intensificou sua carreira no exterior em 1969, ano em que fez show nas principais capitais europeias e latino-americanas. Um de seus discos mais marcantes, Elis e Tom, foi gravado em 1974 nos Estados Unidos, ao lado do Tom Jobim, onde também tornou-se popular. No ano de 1979, participou do Festival de Jazz de Montreux, na Suíça, e gravou um de seus maiores sucessos, O Bêbado e a Equilibrista, de João Bosco e Aldir Blanc, dupla responsável por inúmeros sucessos como Caçador de Esmeraldas, Mestre Sala dos Mares, Dois Pra Lá, Dois Pra Cá. Outras interpretações que entraram para a história foram O Paneguinho, Águas de Março, Ponta de Areia, Folhas Secas e Romaria. Depois de sua morte, em 19 de janeiro de 1982, decorrente de overdose de drogas, foram lançados discos com gravações inéditas e coletâneas. Foi homenageada em 1995 no Prêmio Sharp de Música. Seus filhos, João Marcelo Boscoli, com Ronaldo Boscoli, e Pedro Camargo Mariano, com César Camargo Mariano, e Maria Rita, também são músicos. Nosso Dois Tempos de hoje focaliza a cantora Elis Regina. De 1961, vamos ouvir Gordo Cotovelo, canção de João Roberto Kelly. E de 1979, O Bêbado e a Equilibrista, João Bosco e Aldir Blanc. Beber pra esquecer é teimosia. Hoje, muito uísque, muita alegria. Amanhã, ressaca, saco de gelo. O bar não é doutor que cure a dor de cotovelo. Beber pra esquecer é teimosia. Hoje, muito

Este foi o nosso Dois Tempos de hoje. Focalizamos a cantora Elis Regina. Na próxima semana estaremos de volta com mais um Dois Tempos. E se você quer ver alguém focalizado aqui no nosso Dois Tempos, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. De Quiabo e Moreira da Silva, vamos ouvir na voz do Moreira da Silva, A Dama do Cemitério. Incrível! Fantástico! Extraordinário! Vocês não acreditam no sobrenatural? Pois então, ouçam. Sexta-feira passada, mais ou menos meia-noite, eu estava passeando, quando uma dama alinhada passou de fino me olhando. Eu perguntei se lhe podia acompanhar, ela nem sequer respondeu um sim ou não. Eu fui na sua direção, logo adiante, ao passar a encruzilhada, avistei um bode feio, mais preto que carvão. Fiquei com medo, mas não dei a perceber, para o meu nome não perder, diante daquela mulher. Era o quiabo e o bode se pirou de lado. É que aquela dama me levava pro lado do cemitério. Eu falando que nem rádio, querendo me engatilhar. Mas vejam qual foi meu azar. Vamos parar bem no portão do cemitério. Ela então disse pra mim que morava lá. Se eu quisesse, podia entrar para os meus ossos descansar. Aí é que eu me manquei, saí correndo gritando: mamãe, mamãe, a mulher entrou na necrópole. Então, Sebastião, você reza um Padre Nosso e Ave Maria. Escolha a sua música. Um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino é só pegar no cavaquinho pra nego bater. Mas se eu contar o que que pode um cavaquinho, os homens não vai crer. Quando ele fere, fere firme, dói que nem punhal. Quando ele invoca até parece um pega na geral. Quando ele fere, fere firme, dói que nem punhal. Quando ele invoca até parece um pega na. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. E no nosso Escolha a Sua Música desta semana, temos mais três músicas que deixarão você de cabelos brancos para escolher. Música 1, Gilberto Gil, Super-Homem. Música 2, João Bosco, Kid Cavaquinho. Música 3, Milton Nascimento, Travessia. Na semana passada tivemos três músicas também difíceis de serem escolhidas, não tenho certeza disso, tanto que ficou pau a pau o placar. Música 1, Raul Seixas, Tente Outra Vez. Música 2, Rita Lee, Só de Você. E música 3, Roupa Nova, Uísque a Gogô. E a música campeã foi essa aqui, olha. Raul Seixas, Tente Outra Vez, composição de Raul Seixas e do Paulo Coelho. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Você tem dois pés para cruzar a ponte.

Do Lupicínio Rodrigues, ouvimos na voz do Jamelão com a Orquestra Tabajara, Exemplo. Na sequência, vamos ouvir com Paulinho Nogueira, na voz bonita, no violão gostoso, a belíssima canção Simplesmente. Canção também composta pelo Paulinho Nogueira. Eu já fracassei. Quantos bons momentos desprezei por pensar demais, por ouvir demais, por não saber olhar a vida simplesmente. Dentro desse louco turbilhão, cada um querendo ser melhor, é muito melhor se deixar ficar em tudo o que você sentir simplesmente. E logo de manhã, olhar bem dentro de você, nas coisas como você vê. Duvidar então do que querem fazer você olhar, fazer você ouvir, fazer você pensar. E chegando à noite, devagar, descontrair sua razão, soltar de leve o coração, procurar alguém, o seu bem verdadeiro tão somente, que vai saber simplesmente o que é bom pra você. você olhar, fazer você ouvir, fazer você pensar e chegando à noite devagar, descontrair sua razão, soltar de leve o coração, procurar alguém, o seu bem verdadeiro, tão somente que vai saber simplesmente o que é bom pra você. Ouvimos na voz bonita, na interpretação bonita do Paulinho Nogueira, esse violão gostoso também dele, a canção dele, Simplesmente. Chegando agora à reta final desse nosso encontro, eu, como sempre falo, né, vamos fechar o nosso programa com chave de ouro, ouvindo de João Bosco e Aldir Blanc, na voz do João Bosco, Latin Lover. Dissemos que o começo é sempre, sempre inesquecível. E no entanto, meu amor, que coisa incrível. Esqueci nosso começo inesquecível. Mas me lembro de uma noite sua mãe tinha saído. Me falaste de um sinal adquirido numa queda de patins em Paquetá. Mostra, doeu, ainda dói. A voz mais rouca e os beijos cometas percorrendo o céu da boca. As lembranças acompanham até o fim um Latin Lover que hoje morre sem revólver, sem ciúmes, sem remédio. De tédio. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Quero agradecer a sua presença até agora comigo, ouvindo aqui esse repertório que a gente procurou trazer para você com muito carinho. A gente, quando monta esse repertório, como eu sempre falo, aquilo que a gente não ouve mais por aí nas áreas comerciais, isso é verdade. Eu procuro trazer o que eu considero de bom, de melhor da MPB, com muito carinho, né, para você, aquilo que eu gosto de ouvir. Quero convidá-los também a estarmos juntos na próxima semana com mais um bate-papo musical. Quero convidá-los a divulgar o nosso programa, a nossa emissora. Convidá-los ainda a participar pelo bate-papo musical1@gmail.com com suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Envio do seu repertório para o especial do mês. 15 músicas, né, para o especial do mês. Ele é feito por você, é produzido por você. Você manda pra gente essa listinha de 15 músicas e vamos compartilhar o seu gosto musical com os nossos amigos. Também com o seu voto na escolha a sua música. Se você quiser, também pode fazer seu pedido musical de viva voz. Basta mandar o arquivinho anexo ao seu e-mail gravado com o seu pedido musical. Bate-papo musical1@gmail.com. Convido você também a, se possível, ouvir a minha coluna